aí, vamos lá. Então, esperto, pega os companheiros da área. Poxa, vamos cantar direito, vamos gravar de novo, né? Vamos lá. Sempre tamo junto. 17, chega nessa hora, pare um pouco, compartilha agora. Alistamento aberto, faço o que é certo. Eternos companheiro, é compromisso, joga sério. Falam mal de mim, não estou entendendo. Quem fala daqui é porque não tem talento. Organização sempre foi nosso equilíbrio. São capacitados os que foram escolhidos. Estado maior já é visto atualmente. Se originou na 17 BPM. Rota Comando Samp é a nossa família. Sua inveja é qualidade, o BPM é notícia. 17, chega nessa hora, pare um pouco, compartilha agora. Alistamento aberto, faço o que é certo. Eternos companheiro, é compromisso, joga sério. 17, tem comando quente. 17, tá com muita gente. Quer desafiar? Vem que a gente atende. Tudo comandado por comando eficiente. Fala mal de mim, não estou entendendo. Quem fala daqui é porque não tem talento. Organização sempre foi nosso equilíbrio. São capacitados os que foram escolhidos. Estado maior já é visto atualmente. Se originou na 17 BPM. Rota Comando Samp é nossa família. Sua inveja é qualidade, o BPM é notícia. 17, chega nessa hora, pare um pouco, compartilha agora. Alistamento aberto, faço o que é certo. Eternos companheiro, é compromisso, joga sério. 17, tem comando quente. 17, tá com muita gente. Quer desafiar? Vem que a gente atende. Tudo comandado por comando eficiente. É nóis.